chamar o lar. Então... Se você acabou, olha a campainha. Luiz, olha aí, o Distortion Metal. Presta atenção. Por saber se a cruz é salvação, a este chão os filhos da nação, adultos para ser, ansiosos por saber.

www.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. De passagem, cidade internacional. Canal 2. canal 2 da Rádio Antena Web. Canal 2. sexual, sexual, sexual como está a ser. Que horas são? Ainda tenho um sonho ou dois. Não sei como viver sem ti, não sei o que vai ser de mim. Ainda tenho um sonho algum. Não sei o que fazer aqui, não sei como chegar ao fim. Estou preso neste elevador. Tenho um sonho ainda, tenho um sonho ainda, tenho um sonho a dois. Ainda tenho um sonho a dois. Canal 2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. Fiquei apaixonado. mesas de café. E aquela rapariga, eu já nem sei o que dizer. Que fazer? Que dizer? Mediterrânea, agosto é pleno verão. Sol a pino, eu faço uma revolução. Parte o navio, desce a maré. Vejo o céu vermelho, o mar aqui estivesse a arder. E aquela rapariga, eu já nem sei o que dizer. Que fazer? Que dizer? Que fazer? Mediterrânea, agosto é pleno verão. Sol a pino, eu faço uma revolução. Não se esqueça. estou.